Senhor, chegamos à tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos à tua presença clamando para que o teu Espírito, ele venha. Ele venha nesse lugar onde nós estamos e em cada lugar onde está, onde pessoas estão conectadas conosco, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor, nós clamamos a ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha, que tu venhas com a tua presença, que tu enchas os lares, as casas aqui conectadas. Tem tanta gente entrando nessa transmissão, pessoas que já estão compartilhando, Senhor, está chegando em outros lugares, em cada canto desse Brasil ou de qualquer lugar do mundo, Senhor, onde esta transmissão está chegando, nós oramos a ti, Deus, que o nome de Jesus se estabeleça sobre esta casa, sobre esta família. Senhor, nós queremos nessa noite profetizar, não só cantar. Nós vamos cantar aqui uma mensagem, Senhor, e em nome de Jesus eu declaro, clamo agora, que essa mensagem seja verdade na vida de cada pessoa que está se conectando com a gente aqui, que essa verdade seja estabelecida sobre as famílias, seja estabelecida sobre os sonhos, seja estabelecida sobre as casas, seja estabelecida sobre os desejos, sobre os corações, em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Deus, já está chegando mais gente aqui que está, Senhor, com sonhos dentro do seu coração. Tem tantos sonhadores chegando nesse lugar. Estamos concluindo um ano, Deus. E nesse momento, Senhor, nós estamos iniciando, Senhor, um momento em que nós vamos começar a profetizar que este ano ainda não vai acabar do jeito que essa pessoa esperava que acabasse, que esse ano não vai acabar desse jeito que parece, que esse ano ainda pode trazer surpresas, que esse ano ainda pode trazer coisas novas, que esse ano ainda pode trazer o teu sobrenatural, o teu extraordinário, Deus, em nome de Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo restaure, que o teu Espírito Santo traga à memória os sonhos, traga à memória as lembranças das promessas, em nome do Senhor Jesus. Cada pessoa que está compartilhando agora, Deus, cada pessoa que está entrando com a sua fé nesse lugar, eu não sei onde essa pessoa mora, eu não sei o que essa pessoa vive nesse momento, mas eu declaro que em nome de Jesus, quando nós estivermos cantando, o que nós vamos cantar vai ser verdade na vida dessa pessoa, vai ser verdade na vida dessa mulher, vai ser verdade na vida desse jovem, dessa jovem, vai ser verdade na vida desse casal, na vida dos filhos dessa mãe, dos filhos desse pai. Em nome de Jesus, eu creio, Deus, que o que estamos fazendo aqui é pelo poder da palavra, e é a tua palavra que faz a diferença. Ah, Senhor, os compartilhamentos que já estão sendo feitos agora, tem mais gente já chegando aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos profetizar um ano novo também. Vamos profetizar 2019 como um ano de renovo, como um ano do novo de Deus, como um ano do sobrenatural, um ano da colheita. A colheita será tão abundante, Senhor, que essas pessoas não vão nem lembrar do tempo da seca, não vão nem lembrar do tempo que não havia fruto, porque o teu nome será glorificado nos frutos que virão. Frutos virão, frutos virão, frutos virão, porque a tua semente sobre nós será abundante nesta terra. Em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui compartilhando, nós vamos cantar agora, Deus, e vamos profetizar. E o que nós vamos profetizar será verdade. E a semente será abundante. Será abundante na terra. 2018 ainda não acabou. 2018 ainda não acabou, Senhor. Muita coisa pode acontecer. O extraordinário pode acontecer. Tu só precisas de um momento, Deus. Tu só precisas de uma palavra para transformar a vida de alguém. Tu só precisas de uma palavra para revolucionar a vida de uma família. A vida de alguém que crê em ti. Nós cremos em ti. E juntos aqui vamos cantar que tu tens para cada um de nós bênçãos incontáveis, e que essas bênçãos são como sementes que darão frutos e frutos e frutos e frutos e frutos e frutos abundantes. E vamos glorificar o teu nome nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Ele tem para mim e para você bênçãos incontáveis. Ouça isso. Para mim bênçãos incontáveis. Escuta, isso aqui é profético, ó. Minha semente será abundante. Abundante na terra. Ele tem pra você e pra mim bênçãos incontáveis. Tens para mim. Bênçãos incontáveis. Tua semente será abundante. Profetiza. Minha semente será abundante. Abundante na terra. Oh, sairei da minha tenda. Olharei para o céu. Enxergarei as tuas promessas, pois tu és o meu Deus. Nós vamos sair das nossas tendas. Cante junto com a gente. Sairei, sairei da minha tenda. Olharei para o céu. Enxergarei as tuas promessas, pois tu és o meu Deus. É profético, é profético. Tudo que estamos fazendo aqui é profético. Você precisa cantar junto. Seja onde você estiver, seja o que você estiver vivendo, há uma promessa sobre a tua vida. Jesus disse: eu vos escolhi para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Você foi escolhido, escolhida para frutificar, para que a glória dele se manifeste aqui. Há uma semente em você. O sonho que você tem é uma semente. Os propósitos que você tem são sementes que Deus te deu. E o que vai ser, que vai acontecer com essas sementes? Elas darão frutos, frutos em abundância. Hoje é noite de propósito. Hoje é noite de vida e de profecia aqui. Vamos cantar. Tens para mim. Bênçãos incontáveis. Minha semente, canta isso, canta isso. Minha semente será abundante. Abundante na terra. Sairei, sairei da minha tenda. Olharei para o céu. Enxergarei as tuas promessas, pois tu és o meu Deus. Sairei, oh, sairei da minha tenda. Olharei para o céu. Enxergarei as tuas promessas, pois tu és o meu Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Escuta isso. Jesus, com fé eu verei tua glória e teus milagres. Oh, as mãos eu ergo a ti, confio em teu nome. Você verá a glória de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, onde você estiver. Jesus, com fé eu verei tua glória e teus milagres. As mãos eu ergo a ti, confio em teu nome, só em teu nome. Sairei, sairei da minha tenda. Olharei para o céu, enxergarei pois tu és o meu Deus. Oh, oh, tu és meu Deus. Aleluia. Eu estou falando hoje, nessa noite, nós estamos falando com sonhadores. Eu sei que eu estou falando aqui com muitos sonhadores. Eu não conheço quais são os teus sonhos, eu não conheço quais são os teus propósitos, mas eu sei de uma coisa, Deus. Eu sei que os teus sonhos, quando você olha para eles e você olha para você mesmo, você talvez não se sinta capaz de realizá-los. Eu sei que eu estou falando com pessoas que têm propósitos, que receberam promessas de Deus, que receberam uma palavra, talvez há muito tempo, talvez há tanto tempo essa palavra foi dada a você, talvez há tanto tempo essa promessa chegou na tua vida, mas você olha para você mesmo e você não se vê capaz, você não se vê com capacidade de realizar, você olha para os seus braços, não parece que os teus braços têm capacidade para realizar isso, não parece que as tuas pernas têm forças para carregar o peso dessa promessa, não parece que a sua casa tem sustento para realizar aquilo que você ouviu de Deus. O ano está acabando, um novo ano está prestes a começar, você olha para você mesmo, olha para a sua vida e vê que ainda não aconteceu, e vê que parece tão distante, tão difícil, tão impossível. Eu não sou diferente de você, eu também tenho sonhos. Eu quero te falar de alguém na palavra de Deus que era um sonhador também. Ele recebeu uma promessa, Abraão recebeu uma promessa. O Senhor disse, te farei pai de multidões. Abraão recebeu uma promessa de ser pai de multidões. Porém, né, Abraão não podia ter um filho sequer. Olha só, ele tinha uma promessa e ele tinha uma realidade. Entre a realidade e a promessa, havia o impossível. Você pode estar hoje igual a Abraão. Você tem uma promessa, mas você também tem uma realidade. Entre a tua realidade e a tua promessa existe um impossível? Deixa eu te dizer o que aconteceu com Abraão. Um dia Deus chama Abraão, Abraão, sai de dentro da tua tenda. Aleluia, eu amo essa palavra. Abraão, sai de dentro da tua tenda. Vem para fora. Eu quero te mostrar uma coisa, Abraão. Ei! Olha para o céu, Abraão. Você pode contar as estrelas? É claro que Abraão falou, ei, eu não posso contar, Senhor. É muita estrela. Eu não sei se o teu céu ainda você está estrelado. Aqui onde nós estamos, o céu, não sei nem se está estrelado, não tem muita estrela. Mas vai lá na rua agora, leva o celular e tenta contar as estrelas. Você consegue contar, filha de Deus? Consegue contar aí, filho de Deus? Não consegue, né? Assim o Senhor disse a Abraão. É, Abraão, tu não pode contar as estrelas. Assim será a tua descendência. Assim será a obra que eu vou fazer na tua vida. É incontável, é imensurável. Você não pode definir com a tua própria visão material. Você não pode definir, você não pode contar, você não pode mensurar o tamanho do que ele vai fazer. É como as estrelas que estão no céu, incontáveis. Ele disse, assim será a tua descendência, Abraão. Hoje o Senhor chama você, João, Fernanda, Olívia, Aline, Laura, Elisângela, Rose Rocha, Helenice Gomes, ei, João Silva. Deus chama vocês, saiam de dentro dessa tenda, saiam do que tem limitado a visão de vocês. Essa realidade que você vive hoje, você pode estar numa realidade, mas pelos olhos da fé, aleluia, você está sendo chamado para fora desta tenda. Qual é a tenda que tem limitado a tua visão? Sai de dentro dessa tenda nessa noite. Te chamamos para enxergar um 2019, um 2019 frutífero, um 2019 abundante, com uma semente proveitosa, gloriosa para a glória de Jesus. Um final de 2018 ainda abundante. Sai de dentro dessa tenda, essa tenda que se transformou como uma doença na tua vida. Talvez doenças, talvez problemas financeiros. Eu não sei o que está na tua vida como uma tenda, mas o Senhor te chama. Sai de dentro dessa tenda nessa noite. Ei! O que você diz para o Senhor sairá da tua tenda. Saia, enxergue a promessa, enxergue a vida, enxergue a saída, enxergue os sonhos de Deus, enxergue os planos de Deus na tua vida. Joga tua mão para cima onde você estiver. Canta com a gente, é um momento profético. Eu declaro em nome de Jesus que quando você cantar, a tua semente será abundante na tua família, nos teus negócios, na tua saúde, na tua vida ministerial, na tua igreja. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que está nas mãos de Deus. E Ele te chama para fora da tenda agora. Sai dessa tenda e junto com a gente vamos cantar. Sairei, sairei da minha tenda. Feche os olhos e enxerga a promessa, irmão, minha irmã. Sairei, sairei da minha tenda. Olharei para o céu. Enxergarei as tuas promessas, pois tu és o meu. Levanta a tua voz e canta com a gente, profetiza. Você não pode ficar sem cantar. É vida sobre você. Sairei da minha tenda. Olharei, olharei para o céu. Enxergarei as tuas promessas, pois tu és o meu Deus. Feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos. Oh Senhor, eu oro agora, Deus, por cada pessoa que está aqui conectada, Senhor, colocando a sua fé em ação. Eu oro agora, Senhor, por cada pessoa agora que resolveu sair de dentro dessa tenda que tem limitado a sua visão. Espírito Santo, eu clamo agora pela tua presença. Oh, Espírito de Deus, pegue na mão de cada um agora e vai tirando de dentro dessa tenda, Espírito Santo. Tira de dentro dessa realidade. Nós não andamos por circunstâncias. Nós não andamos pelo que vemos, pela nossa realidade. Mas andamos por fé, Senhor. Eu sei, Senhor, assim como tens feito em nós aqui, a minha família não é diferente, Deus. Nos leva a viver pela fé. Deus, agora eu oro pelos doentes. Deus, essa pessoa que está acamada, que sofre com uma doença, problemas renais, problemas nos ossos, problemas musculares. Oh Deus, essa pessoa que sofre agora com nervo ciático, dolorido. Oh Deus, essa pessoa que sofre com fibromialgia, essa pessoa que sofre com problemas digestivos, essa pessoa que sofre com problemas cardíacos, esta pessoa que está em uma cama, Senhor, com problemas emocionais, com problemas no sistema nervoso, com dificuldades, depressão maldita, sai agora em nome de Jesus. Essa tenda não ficará mais sobre essa pessoa. Espírito Santo, leva para fora agora, para enxergar a dimensão da promessa. A promessa que tu tens sobre cada um é que Ele levou sobre si as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras dEle fomos sarados. Em nome de Jesus eu profetizo cura. Cura agora. Em nome de Jesus. Esse final de ano vai ser um final de ano de cura. Deus, eu profetizo agora. Ah, sobre a vida financeira dessas pessoas. Vidas financeiras falidas. Esse ano de 2018 foi uma tristeza. Esse ano de 2018, talvez para essa pessoa, Senhor, foi um ano de perdas. Foi um ano de negócios mal sucedidos. Mas em nome de Jesus, as bênçãos de Abraão para essa pessoa. A virada financeira, Senhor. Oh, essa empresa vai se levantar pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem chegando agora. Vem chegando agora, arrastando tudo que não é da tua vontade. Tudo que não é da vontade de Deus para fora desta casa. O que tem sido, o que tem tem sugado as finanças dessa família, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, expulsa agora, sai agora em nome de Jesus. Oh, eu oro agora também por casamentos que parecem estar destruídos. Eu coloco em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Profetizamos vida nessa relação. Oh, Deus, ministérios que estão destruídos, aparentemente caídos, levanta, Senhor, levanta, Senhor. Oh, ministros de louvor, pessoas que um dia sonharam em cantar pra ti, Deus, levanta, Senhor, agora. Oh, essa pessoa que não se sente capaz, que não vê capacidade em si mesmo, em si mesma, levanta agora, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Ele te levanta agora. Ele levanta agora. Levanta o que está caído. Usa, Senhor, o que tem coração contrito. Oh, dores na alma, falta de perdão. Em nome de Jesus, levanta agora. Levanta agora. Levanta agora. Levanta agora. Levanta agora. Oh, porque o cair é do homem, mas o levantar pertence a ti, Senhor. O querer e o realizar pertence a ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a ti. Oramos a ti. Nós oramos a ti. E cada pessoa que crê e que diz amém se unirá conosco agora. Se unirá conosco para cantar. Que vamos sair da nossa tenda, que vamos sair do que tem limitado a nossa visão, e vamos crer, que vamos enxergar tuas promessas, em nome de Jesus, vamos cantar juntos em nome de Jesus. Sairei da minha tenda, olharei para o céu. Enxergarei as tuas promessas, pois tu és o meu Deus. Você canta aí, seja onde você estiver, levanta a voz e canta. Sairei da minha tenda, olharei para o céu. Enxergarei as tuas promessas, pois tu és o meu Deus. Canta você, canta junto com a gente. Sairei, canta bem alto, da minha tenda. Sai da tua tenda, irmão. Olharei, cante. Para o céu, enxergarei, declara, enxergarei as promessas, as tuas promessas, pois tu és o meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos a essa transmissão direto da página Louvores do Reino. Eu sou Juninho Rosa, essa é a minha esposa Débora Rosa, e nós estamos aqui só para trazer uma mensagem para você. Nós estamos aqui para que você, junto com a gente, declare as promessas do Senhor. Eu sou sonhadora, a Débora também, nós somos aqui uma reunião de sonhadores. Você não pode sair daqui, não. Sabe por quê? Porque você está junto com a gente profetizando. E você tem que comer de todo o alimento. Não só de um pedacinho. Você está aqui participando dessa transmissão? Não sai não. Nós vamos ter mais uns minutos de transmissão aqui. E nós vamos juntos profetizar mais ao Senhor. E você não está cantando só música. Ei, escuta aqui, ó. Janete, Floriza, Maria. Todo mundo que está aqui, ó. Que está junto com a gente. Muita gente aqui. Paulo, Josi Rodrigues, Ivanete Ferraz, ei, você, não está só cantando música. Você está cantando uma mensagem. O que revoluciona a vida de uma pessoa não é a música, não é o violão, não é as nossas vozes. O que revoluciona a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Por isso que nós declaramos aqui, nós cantamos mais do que música, cantamos uma mensagem, sempre uma mensagem. Porque nós sabemos que não é a música que vai revolucionar a tua vida, mas é a mensagem que a música carrega que vai mudar a tua história. Tudo que Deus fez, faz e vai fazer é pela palavra liberada. Ele disse, haja luz. Ele disse, façamos o homem. Tudo que Deus faz é pela palavra. Porque quando você declara a palavra, você declara o próprio verbo. E o verbo é aquele verbo que se fez carne. Aquele verbo que veio habitar entre nós. O verbo é Jesus. Então quando a gente canta a palavra, a gente canta Jesus. E quando a gente canta Jesus, Jesus revoluciona a nossa vida. Você está com a gente aqui? Nós somos pessoas simples. Não temos o que oferecer a você, a não ser aquilo que Deus nos ofereceu de graça. Damos de graça o que recebemos de graça, que é a palavra, que é a vida de Deus, que é a promessa, que é a música que carrega essa mensagem. Por isso você é participante aqui. Você não é plateia. Seja onde você estiver, dentro do Brasil ou do mundo, você é participante. Por isso você tem que compartilhar essa mensagem. Compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas sejam participantes. Eu quero ver compartilhamento, Débora. Compartilhamento que nós vamos cantar mais aqui e profetizar mais. E você vai compartilhar com muito mais gente, para que todos, muitas pessoas, compartilhem nos grupos, marquem teus amigos, o pessoal da tua igreja. Você está sendo abençoado, abençoada? Então marca tua família, teu pai, tua mãe, teus filhos, tua esposa, teu esposo, para que possa receber essa mensagem. Profetizando 2019. Estamos iniciando hoje uma campanha. Olha aqui, marca na tua agenda. Toda quinta às 10h40 estaremos juntos aqui, até completar esse ano. Nós temos ainda mais 3 quintas. Dia 13, dia 20 e dia 27. Que nós vamos estar juntos aqui. Profetizando 2019. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. É, o Senhor diz isso, anunciar-te-ei grandes coisas, coisas grandes que não sabes. Nós estamos aqui para clamar e profetizar 2019. O Senhor falou para o profeta diante do vale de ossos secos, crês que esse vale pode se tornar vida? Você crê, profeta, que esses ossos podem se tornar vida? Então quando o profeta disse, tu sabes, Senhor, o Senhor disse, então profetiza, filho do homem. Profetiza sobre esses vales aí de ossos secos. E diz, ó, vale de ossos secos, tome vida. O Senhor diz para você hoje, profetiza, filho de Deus. Profetiza, filho de Deus. Profetiza, filho do homem. Para que 2019 ganhe vida. E que o vale de ossos secos que parece que você vai viver se torne um grande exército. Se torne vida. Se torne ressurreição. Se torne abundante. Nós estamos cantando sobre semente e a sua semente será abundante. Então, hoje é dia 6 e você marca na agenda. Não pode faltar ninguém. Quer um 2019 diferente? Quer um final de ano já diferente? Eu já declaro em nome de Jesus que já a final de 2018 já vai ser revolucionado na tua vida. Quer? Quer isso? Quer isso pra tua casa, pra tua família? Então fica com a gente aqui. Fica com a gente aqui. Porque nós temos aqui muitas experiências e muitos testemunhos para contar para você do que Deus já tem feito em todas as transmissões que a gente faz aqui. Deus curou pessoas. Deus libertou pessoas de vícios através dessa transmissão. Deus fez. Eu não fiz nada. Eu não sou nada. Nós não somos nada. Mas eu sei que o Deus que está em nós é tudo o que você precisa. O Deus que está em você é tudo o que você precisa. Então, na próxima quinta, em todas as quintas, hoje começa a campanha Profetizando 2019. E você é participante. E você vai ter um 2019 cheio da presença de Deus. A Débora vai ler alguns recados agora. E nós já vamos cantar mais música. Enquanto a Débora lê recados, sabe o que você faz? Compartilha. E não sai daí não. Porque a próxima música, meu irmão, vai encher a tua casa da presença de Deus. porque você é casa de Deus. E nós vamos dizer, eu quero ser a tua casa, eu quero ser o lugar onde o teu poder flui. Nós vamos cantar isso para o Senhor e você vai se transformar em casa desse Espírito poderoso do Senhor, em nome de Jesus. Então, só não pode fazer uma coisa, Débora, não pode sair daqui. Enquanto ela está lendo o recado, é o momento de você mandar o seu pedido de oração. Qual o seu projeto para 2019? O que você busca no final desse ano? O que você precisa mudar? O que precisa ser revolucionado na tua vida? Coloca aqui no pedido de oração e já compartilha com mais pessoas. E a Débora vai estar lendo agora em nome de Jesus. Tá certo? Vamos lá, Débora. Contigo. E a gente já vai cantar. Mário Henrique está aqui acompanhando a gente. Aparecida Rodrigues. A Janete Rocha. Suzana Alves falando amém. Glória a Deus. Helenilza também. Glória a Deus. Elane Florencio. Elida Lara, Mário Henrique. Glória a Deus. Suzana Santos, Helena Cardoso, Jailson da Luz, Suzana Alves, a Sandra Leão. Glória a Deus. Pedido de oração, gente. Manda aí que a Débora já vai ler agora. Manda teu pedido de oração agora. Não perde tempo, irmão. É momento de profecia, é momento de verdade de Deus sobre você. Coloca teu pedido de oração, seja o que você precisa. Qual o projeto? Qual a semente que tem que frutificar na tua vida? Coloca aqui, que a Débora já vai ler. O Júnior Nunes, creio que estou assistindo esse vídeo não por acaso, mas sim pela providência de Deus, diante da minha oração. Glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Gabriele também está com a gente, Aline Araújo, Edileuza, o Senhor transforma meu sobrinho Anderson. Amém. Glória a Deus, vamos orar por ele. Paulo Marcos. Mário Henrique, Jesus, traga meu bebê com muita saúde e que seja feita a vontade na vida dele. Amém, meu irmão, amém. Já está aqui na oração. Glória a Deus. Que venha com saúde mesmo, em nome de Jesus. Vai lendo bem rápido. Adelisa Maria, eu também sou uma sonhadora. Glória a Deus, Adelisa. Delma Soares, Rosilene da Rosa, Juninho. Ora pelo meu filho, Tiago Alex. Amém. Marli Nelson Nicolau, Danizinha Ramos. Volta ali, quero ler ali. Nilson Nicolau. Vai lendo. A Isabel, restauração do meu filho Jefferson. Giovanni Borges, ore pela minha família, pela nossa casa. Laura Ana, orem pelos meus filhos. Maria Santos, oração pelos meus dois filhos, Carlos e Caio e Charles, por libertação de maldições para mim e por mim. Juliana, também oração para Deus restaurar minha saúde e começar 2019 com minha saúde restaurada. Amém, em nome de Jesus. Vai botando pedido de oração, meus irmãos. Já vamos cantar mais uma música aqui. Vai ser poder de Deus em nome de Jesus. Abel, orem por mim. Estou passando por um momento de fraqueza espiritual. Miriam de Souza, oração pela família. É isso aí. Vamos cantar mais uma música. E agora, enquanto a gente está cantando, só pedido de oração. Pedido de oração, meu irmão. É o momento que você vai colocar a fé em ação. Não pode sair daqui. Alimenta-se, você precisa se alimentar de toda a mensagem. Enquanto nós estivermos cantando agora, nós vamos cantar uma música agora e você vai colocar teu pedido de oração ali, teu projeto. Qual o projeto para 2019? O que você espera do Senhor? O Deus que eu conheço, ele diz assim, que ele trabalha para aqueles que esperam nele. Você espera o que de Deus? O que você espera no Senhor? Coloca teu pedido de oração aqui. Enquanto nós estivermos cantando essa música, nós vamos esperar que você coloque o teu pedido aqui. E nós vamos ler daqui a pouco, em nome de Jesus. E eu creio que Deus vai entrar com providência. Deus vai revolucionar histórias aqui em nome de Jesus. Porque nós somos casa de Deus. Nós somos templo do Espírito, diz a palavra. Aleluia. O Senhor tem prazer em morar em nós. Ele poderia estar nos lugares mais luxuosos da terra. Ele poderia estar nos lugares mais lindos, mas ele escolheu estar em mim e em você. Com tantas falhas que temos, com tantas fraquezas, com tantos defeitos que estão em nós. Mas o Senhor escolheu habitar em mim e em você. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear. Ele diz: eu vou cear com aquele que abrir a porta. Eu vou cear com ele e ele comigo. O Senhor está à porta e bate. A porta separa ambientes. Ou seja, o Senhor está à porta do teu ambiente. Qual foi o ambiente desse ano para você? Qual o ambiente que você quer para 2019? O Senhor está à porta batendo. Deixa eu entrar nesse ambiente. Deixa eu revolucionar. Deixa eu cear contigo. Deixa eu entrar nessa tristeza, nessa decepção, nesse desânimo. Que você talvez olha para o próximo ano e não espera tanta coisa. O Senhor está batendo a porta. Deixa eu entrar. Você será a casa de Deus. E assim o poder dele vai fluir em você. E quando você for fraco, ele vai ser forte. Quando você estiver triste, ele vai ser a tua alegria como força em você. Por isso, vamos cantar. Eu quero ser a tua casa, onde o teu poder flui. Coloca o teu pedido de oração aqui e compartilha essa transmissão. Eu quero ser tua casa, eu quero ser o lugar onde o teu poder flui, onde o teu poder flui. Eu quero ser tua casa, eu quero ser o lugar onde o teu poder flui, onde o teu poder flui. Ouça. Em minha porta você bateu, e quando abri, larguei o meu eu. Cresça a tua presença em mim, cresça a tua presença em mim. Reina, reina, reina em meu coração, em minha porta. Porta você bateu, aleluia, Senhor. E quando abri, larguei o meu eu. Cresça a tua presença, Deus. Cresça a tua presença em mim. Reina, reina, reina em meu coração. Eu quero ser tua casa, eu quero ser o lugar onde o teu poder flui, onde o teu poder flui. Eu quero ser tua casa, eu quero ser o lugar onde o teu poder flui, onde o teu poder flui. Peça a ele: eu quero ser tua casa, eu quero ser o lugar onde o teu poder flui, onde o teu poder flui. Eu quero ser tua casa, eu quero ser o lugar onde o teu poder flui, onde o teu poder flui. Coloque a mão no seu coração, oh, porque ele chegou para ficar aí. O Senhor Jesus não chegou para fazer uma visita na tua casa. Eu não sei como está o teu lar hoje, eu não sei como está o teu ambiente hoje, eu não sei o que está enchendo esse quarto agora onde você está, eu não sei o que está enchendo essa sala onde você está, mas eu sei o que vai encher agora. Jesus está chegando. Ele não chegou para uma visita, ele chegou para ficar. Ele chegou para ficar na tua vida, ele chegou para ficar na tua casa, ele chegou para revolucionar. Ele não chegou para ficar só quando você está feliz, ele não chegou para ficar só quando você tem algo a oferecer para ele. Ele chegou para ficar porque ele te ama, porque ele te quer. É, porque ele tem planos de paz e não de mal para te dar uma esperança e um futuro. Jesus chegou para ficar. Coloque a mão no teu coração agora e receba essa palavra, porque ele chegou para ficar. Ele chegou para ficar. Ele chegou para ficar. Oh, ele está chegando aí. Sinta a presença dele como a brisa na tua casa. você chegou em mim pra ficar. E não vai embora, te quero mais, Jesus. Você chegou em mim pra ficar. Ele chegou pra ficar, cante. E não vai embora, te quero mais, Jesus. Você chegou em mim pra ficar. E não vai embora, te quero mais. Você quer ser casa dele? Você chegou em mim pra ficar. E não vai embora, te quero mais, Jesus. Eu quero ser tua casa, eu quero ser o lugar onde o teu poder flui, onde o teu poder flui. Eu quero ser tua casa, eu quero ser o lugar onde o teu poder flui, onde o teu poder flui. Peça a ele, canta aí. Eu quero ser tua casa, eu quero ser um lugar onde o teu poder flui, onde o teu poder flui. Clame a ele, diga. Eu quero ser tua casa, eu quero ser um lugar onde o teu poder flui, onde o teu poder flui. É interessante. Como é interessante. Há uma frase que você sempre diz, que todo mundo diz, todo mundo conhece, que diz que nada como o nosso lar. Lar, doce lar. Você pode estar em lugares luxuosos, grandes hotéis, na casa de alguém, talvez, que te trate até bem, mas não é a sua casa. Quando você chega em casa, você tem aquela sensação de lar, doce lar. Eu estou na minha casa, eu sei onde tudo está, eu faço o que eu quero aqui, eu mudo tudo o que eu quiser, porque na minha casa eu tenho domínio. Ah, meu Deus, o Senhor, na sua palavra, diz que nós somos templo dele e que ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens, somente naquele que ele mesmo criou, eu e você. Ele poderia estar em grandes lugares, mas ele escolheu estar em você. E sabe o que é mais maravilhoso? É que quando o Senhor chega em você, quando você abre a porta, quando você entrega para Ele a tua situação, quando você entrega para Ele os teus medos, quando você entrega para Ele os teus anseios, quando você entrega o teu caminho ao Senhor e confia, como diz a Bíblia, eu acredito que o Senhor diz, lar, doce lar, agora a casa é minha, agora eu faço o que eu quiser, agora eu mudo o que eu quiser. Quantas vezes na nossa casa, na tua casa aí, no teu coração, você tira o domínio de Deus e entrega o domínio para o medo. Você tira o domínio de Deus e entrega o domínio para a dúvida. E a dúvida começa a morar na tua casa. E o medo começa a morar na tua casa. O desânimo começa a morar na tua casa. A tristeza começa a morar na tua casa. A falta de perdão começa a morar na tua casa. Oh, eu sinto que muitas pessoas aqui nessa noite estão com a sua casa dominada pelo medo. Estão com a sua casa dominada pela tristeza. O teu coração tirou o domínio de Deus, entregou o domínio para esse medo que te persegue, que te gera insônia. Lama xerecaia, lama suia xereira, mas... Eu sinto que muita gente aqui está assim. Mas hoje, eu lembro do que a Bíblia diz. Porque por mais que o meu e o teu coração, por muitos momentos, tirem o domínio de Deus, entreguem o domínio da casa para outra pessoa, para outra situação, para outro sentimento, o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Incessantemente o Mestre está à porta batendo. Incessantemente ele não desiste. Quantas vezes eu entreguei o domínio da minha casa para medos, para aflições, para desânimo, para momentos em que eu sentei na beira da cama e eu disse: eu não quero mais, chega. Naquele momento, a casa foi dominada pelo desânimo, foi dominada por mim mesmo, dominada por mim, pelo meu eu. Mas a Bíblia me diz que eu preciso viver, não mais eu, mas Cristo em mim. O Senhor, naquele momento, quantas vezes veio à porta da minha casa e começou a bater. Eu agradeço tanto ao Senhor por isso, porque mesmo quando eu não merecia, eu merecia que Ele virasse as costas e não batesse mais na minha porta, mas Ele continuou batendo, Ele continuou batendo, Ele continuou incessantemente, Ele está batendo a tua porta incessantemente, Ele está aí batendo a porta dizendo: deixa eu dominar a tua casa, deixa eu dominar essa casa, tira do medo, tira o domínio dessa tristeza, tira o domínio desse desânimo, tira o domínio dessa incerteza, tira o domínio dessa falta de fé, deixa eu dominar a casa de novo. Maçoi, ela maçoi, cantirei bacala, maçoi. Ha! Deus está falando para mim que tem pessoas aqui. Deus está falando. Que estão dominadas pelo desânimo. Sabe o que você tem dito? Ah, vai de qualquer jeito. Não quero mais saber. Você tem vivido dias, sabe de que jeito? À mercê do acaso. O acaso é assim, é o acaso. Você deixou o acaso, a incerteza, dominar a tua casa. Você acorda para trabalhar e que você pensa assim: seja o que for, não tô mais nem aí. Não vou projetar mais. Sabe por quê? Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Porque você está com medo de projetar. Porque você está com medo de projetar. Porque o que te põe medo são os referenciais de fracasso. Você olha ao seu redor pessoas que você conhece, o seu passado, sua família tem sido um referencial de fracasso na tua vida. Eu sei que Deus está falando com uma mulher aqui. A tua família tem sido um referencial de fracasso. Você olha para trás e pensa: olha lá, o meu pai não conseguiu, o meu avô não conseguiu, na minha vida, na minha família ninguém consegue, por isso eu não consigo também. Então seja o que for, eu não quero mais nem saber, eu não vou projetar porque é assim mesmo. O desânimo dominou a tua casa, mulher. Hoje Deus te diz: Jesus, Ele está à porta e bate. Ele está à porta e bate. Você pode abrir para Ele. Todas as vezes que eu abri para Ele, eu não me arrependo. Jesus está à porta e bate aqui agora. Jesus está à porta e bate aí da tua casa. Jesus está à porta e bate aí dessa situação. Quantos aqui abrem a porta para Jesus? Quantos abrem a porta para Ele? Ele quer entrar nesta casa. Ele quer entrar. Ele quer cear contigo. Ele quer compartilhar da tua história. Ele quer compartilhar da tua vida, dos teus medos, dos teus anseios. Entrega tudo a Ele agora, entrega tudo a Ele. Oh, entrega tudo a Ele. Ele está à porta e bate. Abre a porta para Ele. todos os que querem ser casa de Deus. Levanta a mão aí na tua casa, abre esse som bem alto, não importa não, sem medo, joga a mão pra cima e diga: eu quero ser a tua casa, eu quero ser o lugar onde o teu poder flui. Eu abro a porta pra você, Senhor, eu abro a porta pra você, Senhor. Diga agora pra ele: eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser a tua casa. Eu quero ser tua casa, eu quero ser o lugar onde o teu poder flui, onde o teu poder flui. Eu quero ser tua casa, eu quero ser o lugar onde o teu poder flui, onde o teu poder flui. Quem tem fé canta: eu quero ser tua casa, eu quero ser o lugar onde o teu poder flui, onde o teu poder flui. Eu quero ser, cante: eu quero ser tua casa, eu quero ser o lugar onde o teu poder flui, onde o teu poder flui. O Senhor não quer ouvir só a minha voz, Ele quer ouvir a tua. Ele quer ouvir a tua. Compartilhe essa transmissão agora, porque você vai cantar agora. É você que vai cantar, profetizando 2019 e vivendo um final de ano diferente já. Tudo está dependendo da tua fé e quanto você está disposto a declarar essa fé. Então levanta a tua voz agora na tua casa. Reúne tua família aí, pega na mão do teu esposo, da tua esposa, junta teus filhos. Vocês querem ser casa de Deus? Nós estamos aqui para te trazer essa mensagem, que Deus quer dominar essa casa. Quando você entregar todo o domínio para Ele, Ele vai dizer: lá, doce lá, agora eu tenho domínio, agora eu mudo o que eu quero, agora eu revoluciono, agora eu pinto das cores que eu quiser, agora eu sei onde é que tá tudo. Agora eu mudo, eu quero parede, eu tiro janela. Agora eu revoluciono a casa, porque aqui a casa é minha. É, você quer isso? Então diz agora pro Senhor. Levanta a tua mão aí, junta a tua família. Canta pra Ele, bem alto. Eu quero ser tua casa, eu quero ser o lugar onde o teu poder flui, onde o teu poder flui. Eu quero ser tua casa, eu quero ser o lugar onde o teu poder flui, onde o teu poder flui. Eu quero ser, amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida, quebra Eu quero ser tua casa, eu quero ser o lugar onde o teu poder flui, onde o teu poder flui. Eu quero ser tua casa, eu quero ser o lugar onde o teu poder flui. Onde o teu poder flui. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos casa de Deus. Eu creio que você é casa que Deus domina. Se eu digo que eu sou casa de Deus, é porque Ele tem domínio. Eu não sou hotel de Deus. Eu não sou pousada de Deus. Eu não sou aluguel de Deus, eu sou casa de Deus, morada de Deus, eu sou possessão de Deus. Ele é dono, dono, dono, dono. Você quer isso? Se você viver isso na prática, Ele vai ser o responsável pelo teu sucesso. Ele vai ser o responsável para que essa casa seja um sucesso para a glória de Jesus nessa terra. Você é casa de Deus. Amém? Amém ou não amém? Como diz, né? Seja muito bem-vindo à transmissão direto da página Louvores do Reino. Eu sou o Juninho Rosa, essa é a Débora Rosa. Nós estamos aqui para trazer uma mensagem para você. Eu falo muito pouco da gente, porque pouco importa você saber de nós. Importa que você saiba do que nós falamos aqui. Importa que você saiba do que Jesus pode fazer na tua vida. Cantamos sempre uma mensagem. Nós estamos nesse momento vivendo uma fase que nós estamos iniciando agora uma sequência de transmissões, que é uma campanha. Campanha Profetizando 2019. 4 quintas-feiras, hoje é a primeira. Hoje é a primeira quinta-feira, nós temos 4 quintas-feiras agora nesse mês de dezembro. E em todas as 4, nós vamos profetizar o que Deus irá fazer na tua vida em 2019. Você vai colocar os teus projetos, você vai colocar os teus sonhos. E também eu posso dizer que no meio da campanha, enquanto você clama, Deus já está agindo. E quando aquele centurião pediu para Jesus curar aquela menina, Jesus não precisou nem ir lá. Bastou uma palavra. Ele falou assim: ó, basta uma palavra tua. E ela vai ser. E essa pessoa vai ser curada. Não foi uma menina. Foi um dos seus empregados. Eu não lembro exatamente, me falhou a memória. Mas bastava uma palavra. Bastava uma palavra e disse: basta uma palavra tua, Senhor. E vai ser, e vai haver cura. Então olha só, você está aqui chegando em Jesus. E no meio do teu clamor, Ele já está agindo. Quando Jesus curou aquele cego, que ele fez um lodinho no chão, o cego nem viu que Jesus estava trabalhando. Ele clamou, Jesus chegou até ele, e o cego era cego, né? E Jesus estava ali fazendo um lodinho. Ele disse: o que é que você quer? Eu quero ver, Senhor. E Jesus ali fazendo um lodinho, não, talvez ele pensou: mas o que, que ele está fazendo? Eu estou aqui pedindo e eu não vejo ele fazer nada. Eu não estou vendo acontecer nada. Eu estou aqui e ainda estou cego. Enquanto ele estava cego, Jesus estava fazendo um lodo no chão. Ou seja, enquanto você está clamando e você não enxergou ainda o milagre, Jesus já está trabalhando. Você não vê, mas ele está trabalhando no que você não vê para que você possa alcançar aquilo que você sempre quis ver. É, meu irmão, essa é a verdade. Enquanto nós estivermos nessa campanha, ele já vai estar trabalhando. Eu já profetizo que final de 2018 já vai te surpreender. Imagina 2019. Então, meu irmão, eu tenho certeza de uma coisa. Eu creio que vai fazer diferença na tua vida. Então esteja com a gente. Hoje é a primeira quinta. Próxima quinta, dia 13... às 10h40 da noite, direto aqui da página Louvores do Reino, segunda reunião da campanha Profetizando 2019, Profetizando 2019, tá certo? Então, você pode não estar vendo, mas Jesus já está fazendo lodinho, irmão, ó, Jesus está assim, ó. Você está ali sem ver, não enxergou nada, mas Jesus já está fazendo assim, ó. Está fazendo lodinho, ou seja, Jesus já está trabalhando. Atualiza ali. Ele está trabalhando. Eu tenho certeza disso. Tá certo, meu irmão. Então você está nessa campanha. Nós queremos ler mais uns recados aqui. Eu estou muito contente. Fiquei muito feliz com toda a interação, com toda a participação, com tanta gente que esteve com a gente hoje e com tanto que Deus já fez aqui, que eu tenho certeza. E quem não compartilhou ainda, compartilha. Exatamente. Compartilhando nos grupos, marca os amigos. Débora, dá aqueles recados importantes, rede social, tudo mais, aquelas... Vai lá. Então, vocês podem estar seguindo a gente no Instagram, @eujuninhorosa, né? Que a gente vai estar sempre atualizando lá, @eujuninhorosa. Tem também a nossa página aqui no Facebook, Juninho Rosa. E o nosso canal no YouTube, Juninho Rosa, onde já tem alguns vídeos do nosso projeto acústico. E em breve vai ter mais novidades. A gente gravou o nosso primeiro projeto agora, dia 1º de novembro, né? Isso. E daqui a pouco a gente já vai estar lançando o primeiro clipe. Quem nos acompanha sabe que nós viemos há um tempo fazendo as transmissões aqui. Quem nos acompanha, quem acompanha o que Deus tem feito, nossas mensagens, sabe quanto eu já venho falando sobre esse projeto de gravar, sobre esse sonho, esse propósito de levar uma mensagem para as pessoas através da música. E glórias ao Senhor Jesus. Nós concluímos a primeira etapa, gravamos. Já está gravado, gravamos ao vivo, foi um ambiente fantástico, Deus veio, se fez presente. Foi, meus irmãos, eu não sei como explicar o que foi aquele ambiente da gravação. Nós estamos muito felizes e em breve, em janeiro agora, já vamos lançar a primeira música, que é essa que a gente cantou aqui, Tua Casa. Depois Sairei da Minha Tenda, vai ser lançada também. Então agora em janeiro, a música Tua Casa já vai estar no YouTube, no canal da V-Music, que é a gravadora que nós estamos trabalhando. Vai estar lá a música Tua Casa. Você vai poder cantar, vai poder dizer eu quero ser tua casa, quero ser o lugar onde teu poder flui. Olha só, eu posso dizer uma coisa para vocês. Sempre foi Deus. Não há mérito nenhum em mim, não há mérito nenhum na Débora, não há mérito nenhum em ninguém, em toda a nossa equipe que trabalhou, não há mérito. O mérito maior é do Senhor. Não somos capazes, somos pessoas simples, nós simples. A gente faz essa transmissão com simplicidade, sempre foi assim e vamos continuar sendo assim. Por mais que o nosso projeto chegue onde chegar, o que eu quero, o que nós queremos, a nossa família, minha casa, que é a nossa casa, quero abençoar a tua. Nós queremos isso e não precisa de glamour para isso. Nós fazemos com simplicidade, porque a grande glória pertence ao Senhor. Então, eu tenho certeza de uma coisa. Eu tenho certeza de uma coisa. Esse projeto pode fazer diferença, vai fazer diferença na vida de muita gente. E eu posso dizer para você, foi Deus. Nós não tínhamos capacidade disso. Deus nos trouxe, nos capacitou, nos ajudou, nos fez romper na questão financeira. Pessoas ajudaram, uma equipe top nos ajudou, todo mundo nos ajudou. Nossa equipe do nosso Ministério de Louvor, nós somos da Igreja Palavra Viva aqui em Florianópolis. Nós trabalhamos em equipe, a nossa equipe foi maravilha, foi maravilhosa, foi demais, gente. E tudo para a glória do Senhor já está gravado. Nós estamos em processo de pós-produção, edição, para em janeiro lançar a primeira música, que é Tua Casa. Orem por nós, nos acompanhem nas redes sociais. Vai lá agora no Instagram, @eujuninhorosa. Nos segue lá, você já vai saber, @eujuninhorosa. Segue lá, que eu já vou ficar muito contente de te ver nos seguindo lá, que lá também a gente bota muita mensagem, muita palavra, muita música, muita bênção de Deus, tá certo? Lê uns recadinhos aí, Débora. Vamos ler uns recados? Hoje foi demais, hein? Meu Jesus amado. Glória a Deus, eu tô renovado aqui. Quem não compartilhou ainda dá tempo. É isso aí. A Andriele Sami, eu preciso de um milagre, Deus te dá honra e toda glória. Também a Aline Araújo, palavra linda, louvor abençoado. Maria Francis Dalina Rocha. Andréia Cristina também tá com a gente. Ivanete Ferraz, que Deus abençoe vocês muito. Adriana Martins. Opa. Que Deus te abençoe, Júnior Fiel. Caio César, Érica Santos, obrigada pela palavra, Deus abençoe vocês. Olha a Úrsula ali, ó. Deus estava presente nessa gravação, foi sobrenatural. Glória a Deus, Úrsula. Também tinha mais uma falou pessoa. A gente falou com ela esses dias na igreja. Glória a Deus, a nossa igreja. Bênção demais, estava lá na gravação. Tinha mais uma pessoa aqui, agora eu não lembro o nome. Aqui, ó, Rosilene da Rosa. Amém, eu fui e foi uma bênção. Aleluia. André Cristina também, eu creio. Maria Aparecida, quero um milagre. Maria Luzié Souza, foi uma bênção, a paz do Senhor. Glória a Deus, estava lá também. Helenice Gomes. Maria. A Maria falando que vai acompanhar toda quinta-feira. Aleluia, glória a Deus, gente, ó. Pessoas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando você propõe algo no teu coração, faz. Se você quer ver o resultado, você tem que cumprir o seu papel. Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas. Não pegou Pedro no colo. Jesus disse, vem. Quer viver o sobrenatural? Você já recebeu a palavra. Agora faz a tua parte. Anda sobre as águas. Ou seja, participa. Faça a sua parte. Tira o pé do barco. Tira o pé do barco que você vai viver o sobrenatural. Você tem uma palavra. Eu creio em nome de Jesus que vai fazer diferença na tua vida. Então, todas as quintas, tem que marcar na tua agenda. Toda quinta, 10h40, dezembro é o mês do profético, para que a gente possa profetizar 2019, tá certo? Tira o pé do barco e vem. Compartilha com amigos, com o pessoal da tua igreja, chama a família, manda para pessoas que você sabe que precisa de uma palavra, precisa de um ânimo novo, para um ano novo, preciso de ânimo novo. Deus tem coisa nova para vocês. Para mim, para nós, para todos nós. Eu também estou profetizando 2019, nós estamos juntos aqui. Você não é plateia, nós todos somos participantes. Nossa voz não é mais importante que a sua. Todos estamos juntos aqui. Vamos lá, mais uns recados. Ah, e quem eu não mencionei, quem a gente não mencionar, o seu pedido de oração, ele já faz parte aqui, ele já está dentro desse ambiente, profético. O seu pedido já está feito, a sua oração já está ali. E depois eu faço questão de, na medida do possível, olhar o máximo de recados possível para estar vendo os pedidos de oração, respondendo o que puder. Então coloca teu pedido de oração. Por mais que eu não tenha mencionado aqui, Deus viu. Deus viu. Importa que Deus veja, não eu. Deus é que tem que ver e Ele vai fazer a coisa acontecer na tua vida. Tá certo? Vamos lá, Débora. Mais uns recadinhos aí. André Alessandro, vocês são um vaso de bênção moldados pelo Senhor. É, Júnior Nunes, vou ajudar vocês a chegarem nos lares de Cuiabá. Opa! Opa, bota pra cima, né? O Júnior Nunes, vou ajudar vocês a chegarem nos lares de Cuiabá e Várzea Grande, Mato Grosso. Olha que bênção, meu irmão! Júnior Nunes, seja bem-vindo às nossas transmissões, seja bem-vindo ao nosso círculo de irmãos aqui. Quem se reúne aqui é um círculo de irmãos, porque a fé só funciona conectada com outra, né? Diz que quando ligarmos na terra, será ligado no céu. Então, fico muito contente com a tua participação. Tá bom, meu irmão? Que bênção. Vamos lá. Guilhermano Lima, Deus é lindo. Alina Araújo, sentindo meu coração. Obrigada, Jesus. O Mário Henrique, Cristo vive em mim. Glória a Deus. Edileuza da Silva também. Silvio, Deus é fiel. Edmilson Oliveira. Bota ali o que ela falou. Lê ali a Edileuza. Aleluia. Eu creio e recebo em nome de Jesus Cristo todo. Lindos esses hinos. Deus abençoe vocês, Deus é fiel. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus. Vamos lá. Edmilson Oliveira, adorei. Genícia de Mercis, amém. Sandra Leão também. Que Deus abençoe vocês. Andréa Cristina, que louvor lindo. Glória a Deus. Cristina Alves. Rose Rocha. Fernanda e Igor. Eu preciso de um milagre. Deixa eu atualizar. Érica Santos, acompanhando vocês de Poços de Caldas, Minas Gerais. Glória a Deus! Aleluia! Aline Araújo, de Araraquara. Opa! Glória a Deus! É isso aí, pessoal. Pessoal de longe aí, ó. Aqui é Deus abençoe. Inácio. Vamos cantar mais uma música que a gente já vai ler mais uns recados. Ó, essa música, meu irmão, é muito importante no projeto, é muito importante para nós, é muito importante para você também, porque a mensagem que nós vamos cantar agora é um clamor pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele é a conexão entre o que é natural e sobrenatural. É pelo Espírito que Deus se move em você. É pelo Espírito que Jesus mora em nós. É pelo Espírito que somos casa de Deus. É pelo Espírito que somos transformados. É pelo Espírito que somos revolucionados. É pelo Espírito que vivemos milagres. O Espírito de Deus, ele é esse poder que está em nós, que está em nós, é esse poder. A Bíblia diz que temos esse poder como em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Somos frágeis, porém com um poder indestrutível dentro de nós. Nossa fragilidade é superada pela indestrutibilidade, por esse poder que está em nós. e nos torna fortes, porque Ele é forte em nós. Vamos clamar a presença do Espírito, porque a promessa é que onde Ele chega, há liberdade. Essa música também faz parte do projeto. E vamos cantar essa música, Débora. Vamos cantar, porque eu sinto que a gente tem que cantar essa música. E o Espírito Santo vai chegar na tua casa aí. Ele já está aí. Mas ele vai chegar agora, é muito... Ele vai encher cada vez mais, porque tem que transbordar. E onde ele está, a liberdade. Levanta o som aí, meu irmão. Levanta o som. Se você chegou agora, levanta o som, porque o Espírito Santo vai chegar na tua casa agora aí. Amém? Acontecem quando Ele vem. Espírito, estás aqui, queima o Teu fogo, queima em mim, flua com o Teu poder e com Tua glória enche o meu ser. Espírito, estás aqui, queima o Teu fogo, queima em mim, flua com o Teu poder e com Tua glória enche o meu ser, enche o meu ser, Espírito de Deus, enche, enche com Teu fogo. Queima Tua chama, Tua chama. Pode queimar, faça em mim Teu santo lugar, Tua chama. Pode queimar, pode queimar, faça em mim Teu santo lugar, Espírito, estás aqui, queima o Teu fogo, queima em mim, flua com o Teu poder e com Tua glória enche o meu ser. Espírito, estás aqui, queima o Teu fogo, queima em mim, flua com o Teu poder e com Tua glória enche o meu ser. Glória a Deus, Ele está aqui, Ele está aí, e com a glória dEle, Ele enche o nosso ser, e que a chama dEle possa queimar. queimar em nós. Pode queimar o que ele quiser. Deixa ele fazer o que ele quiser. Deixa ele revolucionar, transformar, fazer o que ele quiser em você. Se entregue. Sim, ó, se desprenda. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. E o mais ele fará. Deixa a chama queimar. Tua chama pode queimar. Pode queimar. Faça em mim teu santo lugar. Teu santo lugar. Glória a Deus. Nós estamos felizes pelo que Deus fez hoje. Eu agradeço a todos que compartilharam. Eu agradeço a todos os que marcaram alguém. Eu agradeço ao Senhor Jesus pelo que Ele nos deu, pela palavra, pela ministração, pelo que Ele ministrou em nós hoje. Muito obrigado ao Senhor. Nossa alma se enche de gratidão agora pelo que Deus fez hoje aqui. E eu tenho certeza que Ele tem mais. Próxima quinta. Às 10h40. Continuamos a nossa campanha, né? Toda quinta-feira até dia 27. É isso aí, gente. Eu creio que essa semana, que praticamente está concluindo amanhã, mas amanhã ainda não acabou a semana. Deus pode revolucionar a tua vida amanhã. Deus pode revolucionar a tua vida essa noite. Vai dormir agora em paz. Vai dormir com tranquilidade. Deita a cabeça no teu travesseiro sabendo que Ele está em você. A chama dEle não pode parar de queimar. Está queimando em você. Ele está em você. Você é casa dEle. Você já saiu da tenda. Nós estamos enxergando as promessas. Deus vai te dar sonhos hoje. Deus vai te dar visões. Deus vai te dar uma noite de sono tranquila. Em nome do Senhor Jesus, eu creio nisso. Vamos terminar com um coro, né? Um refrãozinho, né? Para a gente não perder a nossa prática de sempre. Vamos lá? Aquela. Divide a história. glória, eterno e tão real, Jesus trouxe o céu pra nós, trouxe o céu pra nós, trouxe o céu pra nós. Deus. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. E quinta-feira próxima estaremos juntos em nome de Jesus, segundo dia da campanha, profetizando 2019. É isso aí. Deus abençoe. Fiquem com Deus.